ritmo de guerrilheiro, as gatinha, meus parceiros, porra, asfalto, boladão, sempre ao som do tamborzão. Ritmo de guerrilheiro, as gatinha, meus parceiros, porra, asfalto, boladão, sempre ao som do tamborzão. Madrugada, cidade do Rio, rotina, vale chapa quente no alto da colina, geral arrumado, brotando de esquina, sentindo o cheiro bom do perfume de menina. Nasci ouvindo funk, cresci ouvindo funk, estilo funkeiro, vou morrer ouvindo funk. Ritmo RJ, só baile bolado, chego na humildade, engata do lado. Misturo conhaque, tequila do mel, de tempo de clube até pitbull cruel. Sua mulher gostosa, chapa esquenta, elas vão até embaixo, tipo câmera lenta. Fora da lei, tambor acima do normal, o baile tá uma uva fiel, tá na moral. Largaram na minha mão, microfone sem fio, então vou soltar a voz pras favelas do Rio. Ritmo de guerrilheiro, as gatinha, meus parceiros, porra, asfalto, boladão, sempre ao som do tamborzão. Ritmo de guerrilheiro, as gatinha, meus parceiros, porra, asfalto, boladão, sempre ao som do tamborzão. Olha o bonde passando, várias gatas rebolando. Ritmo de guerrilheiro, ritmo de suburbano, pra todo lado, qualquer bairro do Rio do Fogo, certeza tem um baile irado. Fica ligado, tem várias pinceladas pra você formar, mas tem que ter desenrolado. Pela cidade, todo fim de semana acontecem vários bailes de comunidade. Na humildade, quem nunca curtiu, ainda não conheceu o Rio de verdade. O tambozão bota a galera pra sacudir, o funk tá na minha alma desde que eu nasci. Esse é o som das ruas, bebos e vielas, que faz a alegria do asfalto da favela. Ritmo de guerrilheiro, as gatinha, meus parceiros, porra, asfalto, boladão, sempre ao som do tambozão. Ritmo de guerrilheiro, as gatinha, meus parceiros, porra, asfalto, boladão, sempre ao som do tambozão. Paredão de som, a princesa se amarra, geral curtindo, o baile não para, só mano fiel, só gata de elite, só DJ preparado pro duelo de equipe. A trilha sonora carioca é o tambozão, trilha dos carros e do baile no morrão. Retrato do povo, retrato de uma nação, mistura de cultura, vida, diversão. Sou funkeiro brasileiro, sou favela, sou guerreiro, pra todos os parceiros que zoam o tempo inteiro. Curte um ritmo maneiro pelo Rio de Janeiro.